Romeu, bom dia, papapá, mais Juliette Romeu. Afirmo. Só o Gol número 07 para o táxi, está com 179 a bordo, 3,50 de autonomia, está no Galeão. É, espátio, Índia no ponto de 1895, Gol número 07, bom dia. Faz aeronave a cauda, está autorizado, Gol 90, 3 anos. Salvador, muito bom dia, Trip 5594. Trip 5594, bom dia, contato radar, saída Puca, submanter, lift voo 190. Perfil Puca, 190, 5594. Com 17115, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, bom dia, 0715. Bom dia. Trip 5594, solicita o 150 como final. Aguarde, Trip 5594. Aguardo. Trip 5594, da presente, voo Aracaju, autorizado, nível de voo 150. Ciente, grato, 150, direto Aracaju, 5594. É o 3153, autorização 360, Galeão. Para o Rio, via Brasil 1-0, decola na pista 1-0, com a primeira curva à direita, no perfil da El Leda Bridge, 5521, no segundo quarto transporte, controle 3208-3133. Gol 997, está falando para o posto no 03. Após o início, será autorizado. Aguardando então sua autorização. Controle, bom dia. Gol 9607, decola da El Cruz a 1500. Gol 9607, bom dia. Contato radar, saída da El Leda Bridge, sub e manter nível de voo 360. 360, da El Leda Bridge, gol 9607. Controle Salvador, muito bom dia. É o papá, papá, Mike Gillette Romeo. Papá, papá, Mike Juliette Romeo. Mantenha o litoral sul 500 pés. Litoral sul 500 pés, Romeo. Paulo Tran 3890 para o curso de acionamento Portão 9. Camarada, você está certo. dia, Gol 9030, decola. 8, 3 horas de autonomia, alterna Campinas. Solo está 3153 para pushback e acionamento, está no portal 6. Gente aguardando 3153. Gol no 607, chama Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 25133.25, gol no 607, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 1897, decolando a sua escuta, da El. Gol 1897, bom dia, contato radar, saída da El, Leda Bridge, sub, mantém nível de voo 360. Sub, mantém 360, da El, Leda Bridge, Gol 1897. Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85.2545, voa no 09030. Alterna 3153, com POB de 146, autonomia 0330, alterna Guarulhos. T5594, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85.2545, triplo 5594. Gol 1897, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 1251, 133.25, gol 1897, obrigado. Bom dia.